mamá no quiere suburbano, no, no, no. Por un tiempo sociedad vivió. Pra minha família, me tornei hostil. Passei dias atormentado, me sentindo abandonado. Me tornei mais um homem amargurado. A fome, um frio, uma dor me corroía por dentro. Senti muito medo. Senti minha vida escorrer pelos dedos. Sintomas do desespero. Vivo ou morto, morto ou vivo. Escuto as risadas, o suspiro dos meus inimigos. Dos meus inimigos. As lágrimas que correm, só Cristo pode enxugar. A paz que tanto procurava, só Ele pode te dar. As lágrimas que correm, só Cristo pode enxugar. A paz que tanto procurava, só Ele pode te dar. Aqui não é ficção, não. Nem contos de fada, irmão. Baseados em fatos reais, sim. Sobrevivente da ira de Caprim. Joelhos calejados, cansado de ser escravo. As marcas me faz lembrar do passado. Quantas vezes me vi dentro do buraco, sozinho, sem amigo. Pior que um lixo pensativo. Desacreditado, abandonado ao relento. Numa prisão sem muros. Me sentindo imundo e impuro. Sem saber no que acreditar. Sem saber se amanhã vai chegar. As lágrimas que correm, só Cristo pode enxugar. A paz que tanto procurava, só Ele pode te dar. As lágrimas que correm, só Cristo pode enxugar. A paz que tanto procurava, só Ele pode te dar. O que eu devia pra ansiedade foi pago. E o alvará foi cavado. As grades te faz refletir. Como é bom viver, como é bom sorrir. Bem melhor longe daqui. Sempre de pé, aprendendo a manter a fé. Me sinto como um pássaro, sem gritos, sem castigo. Sem estar engaiolado, confiante nas palavras de Cristo. Veja só, ex-bandido, agora servo. Lavado no sangue do Cordeiro. Vestes limpas, sem manchas, sem dias.